Outro poeta brasileiro, Ribeiro Couto. A menina gorda. Esta menina gorda, gorda, gorda, tem um pequenino coração sentimental. Seu rosto é redondo, redondo, redondo. Toda ela é redonda, redonda, redonda. E um zoinho está no fundo a brilhar. É menina e moça. Terá 15 anos. Umas velhas amigas de sua mamãe dizem sempre que a encontram no êxtase longo. Como esta menina está gorda, bonita. Como esta menina está gorda, bonita. E ela ri de prazer. Seu rosto redondo esconde uns olhinhos no fundo a brilhar. Às vezes no quarto, diante do espelho, ao ver-se tão gorda, tão gorda, tão gorda, ela pensa nas velhas amigas de sua mamãe e também no rapaz que a olha sorrindo quando toda manhã ela vai para a escola. Ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Eu sou gorda, bonita, e os dedos gordinhos, pegando nas tranças, têm carícias ingênuas diante do espelho.